Histórias de guerras e vida, narrada por um guerrilheiro. 22 anos no fronte, mas de lá voltei inteiro. Venci guerras, matei inimigos, saí do campo minado. Salvei parceiros e outras vezes eles que me salvaram. De lá trouxe lembranças, dias felizes e infelizes. E hoje mostro uma por uma todas as minhas cicatrizes.